04, bom dia, chegada Bonf, vê se aí mantém nível 050. Bonf 050 no 804. Trão 9970, bom dia, autorizado a chegar da Mari, desça e mantém nível 050, vigilância. Desci da Mari, descendo para 050, federal 9970. Voo 995, desça para 2000, autorizado ILS X-Ray, fã do localizador. 2019, autorizado, remoto de controle localizador, 995. 04, reduz a velocidade, 220 nós. 220 nós, voo no 804. Redução para 250 nós. 79 reduzido para 250 nós. Cinco na sete, continue descida para 3000, ajuste 1019. Na 7, continue descida para 2000, autorizado LS XG, informe o localizador. 2000, LS autorizado, informado estabilizado, 5 na 7. LS com 995. 995, complete final LS, chame a torre, 118.6. 118.6, já deixa um pouco. ...804, continue descida para 3000 pés, ajuste no 099. 3.000 pés, Golo 804. Grau 9970, desse mantenha 4.000 pés, ajuste na 099, redução 220 mais. 0 descendo para 4.000, reduzindo para 2.209, 0.199. Pouso pista 10, 170 graus, 089, gol no 8, 1995. Repouso pista 10, o 995 tá bom. Geral 9970 vetor para sequenciamento, esquerda proa 090, limite ao localizador. Esquerda 090, geral 35 no 7. 35 no 7, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, boa. Boa. Bom dia, 35 no 7, estabilizado no ILS. 35 no 7, pode baixar a travada. Já está embaixo da base, 5.7, 2 milhas. Sente aguardando pista mil. 5.7. Federal 9970 para o localizador, direita 080. Federal, direita 080. Federal 9970 está livre descida até 2 mil pés, 1019 ajustes para o localizador. Descendo para 2000, vai apontar no Federal. Confirme quem chamou o controle? Transmissão saiu intercortada, confirme novamente, por gentileza. Afirmativa, é o Rio 5973, agora cruzado nível 180, autorizado até o 150, informação Alfa. Rio 5973, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1099. Para 4 mil pés, na chegada a Mari, faz ajuste 119, autorizado, está presente. Prezado, Itap. Lá no Itap, Rio, 973. Bom, senhor Salvador, respondido o voo fundo 607, informação Delta. 607, autorizado chegada Bonf, desça e mantenha nível 050, vigilância radar. A Bonf desce 050, mantenha nível. Localizador 1804. Boa noite 04, passador na complete final ILS, torre 118.6. 118.6, é decolagem. Se Geral 9970, redução para aproximação, segue tráfego Boeing 737 da Gol, da Gol, meia dúzia de milhas à sua frente. Chame a torre agora na frequência 118.6. Federal, sim, a gente foi tirar a aproximação, aguarde. Federal, aguardando. Para 2 por 10, a família tem 0 na hora. Oi, bom dia, boa noite, 04, estabilizado em ILS, meia milha do Índia Serra, preencha a casa. Boa noite, 04, ciente, aguarda a pista livre. Guarda. Meia 07, continue descida para 3 mil pés, ajuste 1099. Salvador, 897, chegada Bonf, vê se mantém a 4 mil pés, 1099 ajuste. 4019, Bonf, 04, livre pouso, 150 graus, 109. Livre pouso, boa noite, 04. Aos 4-1 na direita, Alfa e Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, obrigado. Para o vento de 160 com 10, pista livre, autorizado por. Autorizado pouso para o Federal. Alaska 980, descending maintain flight level 050 on Amar arrival. Rio 5973, autorizado ILS XR, informe localizador. Autorizado ILS XR, informe localizador. Alfa Kilo, Pátio, Zero 9970. 2209607. Salvador, bom dia, tá 3 anos, 7 anos, cliente da reclamação hotel, para Guarulhos. 271 para Guarulhos, autorizado, nível 360, decolagem da 10 com curva direita, da Helio e da Bridge. Após Bridge sai Apê Zulu no meia, Bravo até o Zulu, direto Trive e após conforme. 120 decimal 8, 5051 no transponder. Autorizado Guarulhos, 360, decola 10, curva direita da Eulenda Tride, aperto do 1 no meia, Belo Horizonte, Tride, Foto. 1208, 5051 no transponder, 3171, informa canal 6. Gente, é pronto, puxa sinal. Chama pronto. Com 973, complete final ILS, chame a torre, centro 18-6. 18-6, amanhã. Dia. Informação para o Dorigórico. Uma hora, uma para o Dorigórico. Aqui na torre da atividade. Saída A, boa, transição elefa. Confirma o horário do, dos traços? Oi, Salvador, bom dia, Rio 5973. Passou sim para baixar e para lá. Rio 5973 autorizado, pouso no 0, 160 graus, 109. Autorizado pouso 190, Rio 5973. No 607, chame torre 1 no 8, decimal 6. 2 no 8, 6, até daqui a pouco no 607. Salvador, bom dia do gol 1 no 607, na final, baixar travado. Gente, agora pista livre, gol 607. 07. O Rio no solo aos 50, Alfa Kilo Pati 3 também. Alfa Kilo Pati 3, Rio, 9, 7, 8.